swingueira é essa, parceiro? Joga pra cima, vai. Ai. Isso é Netinho da Rocha Banda em Birataia. Catuaba tá na mesa, ela bebendo água. Catuaba tá na mesa, ela tá agitada. Catuaba tá na mesa, ela bebendo água. Catuaba tá na mesa, ela tá agitada. Ixi, ela tá com doce, ela tá com bala, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala. Pirulitinho na boca, a moça tá agitada. Ixi, ela tá com doce, ela tá com bala, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala, ai. Ela tá com doce, ixi, ela tá com bala, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala. Pirulitinho na boca, a moça tá agitada. Ixi, ela tá com doce, ai. Ela tá com bala, ai. Ela tá com doce, ixi, ela tá com bala, vai. Catuaba tá na mesa, a moça bebendo água. Catuaba tá na mesa e a moça tá agitada. Catuaba tá na mesa e ela bebendo água. Catuaba tá na mesa, a moça tá agitada. Ixi, ela tá com doce, ela tá com bala, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala, vai. Ela tá com doce, ela tá com bala, ela tá com doce, ela tá com bala. Pirulitinho na boca, a moça tá agitada. Ixi, ela tá com doce, ela tá com bala, ai. Ela tá com doce, ela tá com bala, vai. Ela tá com doce. Nilson Moura gravando tudo ao vivo. Birataia, Bahia, sucesso, moçada. Vem com a gente, vem. Eita pegada gostosa. GPS, Giba, pressão de serviços, meu patrão. Tamo junto, garoto.